se alastra que nem cannabis um dom. Minha tribo é quem fecha comigo pelas coabs um som. Entre a introspecção de um sonho, a meta um futuro. Com 12 anos de idade eu já tive que ser homem maduro. Ganhei nos pulos, nos corre, meus erros sempre foi vice. Precoce já se contorce só de saber o que eu disse. Aqui não tem país da Alice, os moleques são choque. Fuma um na roda porque é moda, queima os smoke. Juventudes que ouvem Bob Marley seguem tchê. Se mistura nos guetos onde os pretos têm poder. Me oferece os plaquê, os condomínios de luxo. Só pra ver minha maldade, meu lado perverso, bruxo. Fecha no bonde que eu puxo, tenta ser um de nós. Se eu tô na rua, pesado é problema pros meus avós. Leão de raça feroz, 13 vezes pior. Só descartando as hipóteses que hoje tá tudo melhor. Só. É complicado falar. Tanta coisa pra contar. Cê não vai acreditar quando vê que nós tá aqui. Não é o eu acho. Tem gente seguindo meu passo. Já disse faço o que eu digo, mas não tenta fazer o que eu faço. O braço me oferece, em troca ofereço uma prece. A escada serve tanto pra quem sobe quanto pra quem desce. E obedece. Se não comprava nenhum maço, no sótão, no terraço, nem mesmo me importa o espaço. Tô longe do ócio, porque na rua a gente é sócio. E no rito da malandragem eu participo do sacerdócio. É meu negócio, seguir em frente propagando a paz. Não importa pra quem que é, tanto faz. Tô correndo atrás de um mundo melhor, fazendo minha parte. Não tenho arma, mas pra harmonizar utilizo minha arte. Pratico bem e recebo na mesma intensidade. Habilidade que coloca meu espírito em liberdade. Não quero ser mais apenas um simples poeta urbano que tem plano de limpar e seguindo pra um outro plano. É complicado falar, é tanta coisa pra contar. Cê não vai acreditar quando vê que nós tá aqui. Não é o fim.